diferenças entre culpa e vergonha? E qual é o papel dessas duas emoções no nosso processo de autoconhecimento e crescimento pessoal e também na construção de um mundo novo? Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Esse é um tema que de vez em quando comparece ao programa, porque de fato ele tem uma certa relevância para todos aqueles que estamos envolvidos nos processos sempre desafiadores do autoconhecimento, do crescimento pessoal, do nosso amadurecimento, mas também quando o nosso foco de atenção está no outro. De outro modo, na construção de novas relações sociais, na construção de um mundo novo. Esses não são temas apenas pessoais, são também interpessoais e sociais, e representam verdadeiros desafios. Mais uma vez, vamos aqui repetir que não é possível pensar o ser humano fora de um contexto social, fora do campo das relações humanas, das estruturas sociais. É evidente que dentro de um recorte possível, nós abordamos os processos da pessoa, seus processos psicológicos, emocionais, mas não há como separar isso da vida em comunidade, da vida em sociedade, e a influência da sociedade sobre cada um de nós, e também o contrário. Portanto, quando nós falamos de emoções de um modo geral, sentimentos, estamos falando da pessoa com as suas dinâmicas internas e também da pessoa com as estruturas sociais, eu e o outro, eu e o mundo, tudo isso dentro de um contexto social. Culpa e vergonha são temas que se inserem exatamente dentro dessa perspectiva. Isso ressalta evidente quando, por exemplo, já abrindo um diálogo com o pensamento espírita, aprendemos em O Livro dos Espíritos, pergunta 766, que Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus fez o homem para viver em sociedade. O pensamento espírita considera isso uma lei. E se é uma lei, é da ordem do necessário. Isso tem que acontecer. E o texto prossegue dizendo o quê? A palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação não nos foram dadas inutilmente. A grande marca da condição do ser humano, da sua evolução até a condição do Homo sapiens, é a palavra, é a capacidade de falar, de se comunicar verbalmente, operando com símbolos, com pensamento abstrato. Isso é uma conquista evolutiva da mais alta significação, importância. Todas as suas capacidades, portanto, cognitivas, interpessoais, seus recursos, todas essas aquisições evolutivas cumprem um papel, uma função, que é garantir a construção de relações humanas, sociais, adequadas. Nós evoluímos para sobreviver e para criar espaços de pertencimento e não de exclusão. Como dizem os espíritos aqui no texto, é evolução. O homem tem que progredir. É-lhe necessário o contato com os outros homens, está aqui no texto. É preciso, ainda no texto, que aprendamos a nos amar como irmãos. Pergunta 774. Aprender a nos amar como irmãos. Está lançado o desafio do processo evolutivo. E isso é complexo, é muito desafiador. Para tanto, nós vamos ter que lidar com alguns enfrentamentos, realizar alguns enfrentamentos. Um deles é o egoísmo, como temos falado, que vai expressar a indiferença pelo outro. Também já fundamentamos isso citando uma passagem da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, a indiferença moral. E o caminho, sem dúvida, é a aquisição de respostas compassivas na relação humana. É mudar uma forma de lidar conosco e com o outro. Sairmos desse modelo da violência, da exclusão, da indiferença pelo outro, para um outro padrão, um outro modelo, que é pessoal, interpessoal e social. O modelo da empatia, do acolhimento, do pertencimento, da compaixão. Muito se fala sobre a necessidade de revermos os nossos padrões interpessoais, de fazer com que a humanidade progrida, mas isso só será possível com a mudança desse modelo, desse padrão, da violência para a não violência, da exclusão para a inclusão, da falta de empatia para o desenvolvimento dessa percepção empática e a compaixão, que coloca em ação, em movimento, nessa dinâmica interpessoal, a própria empatia, que é a compaixão. É a ação compassiva. Isso é aquilo que Allan Kardec, no meu modo de compreender, chamou nas páginas da obra A Gênese de elevação do sentimento. É preciso isso, esse cuidado com o outro. Um aspecto importante também é evoluir para esse modelo do cuidado. Isso é elevação do nosso sentimento, do nosso padrão de respostas emocionais, do egocentrismo para a alteridade, a percepção do outro, o acolhimento, a compaixão. E onde que entra nesse sentido o tema da culpa e da vergonha? Nós temos utilizado um autor, na verdade, são dois grandes autores que nos convidam a pensar sobre esses temas. A doutora Kristin Neff, dos Estados Unidos, os dois são psicólogos. Ela tem trabalhos importantes na área da autocompaixão. E o doutor Paul Gilbert, da Inglaterra, que segue a mesma linha de pensamento no campo da psicologia clínica, desenvolvendo um modelo de psicoterapia focado na autocompaixão, na verdade, na compaixão, terapia focada na compaixão. Tem muitos textos dele, livros, já em língua portuguesa, apresentando essa abordagem. Vamos começar com uma diferença básica entre culpa e vergonha. A doutora Neff, em uma de suas obras, já havia nos ensinado que culpa é sobre o nosso comportamento e vergonha é sobre nós mesmos. Portanto, culpa tem a ver com a dimensão do comportamento, né? O que eu fiz ou deixei de fazer. Por outro lado, vergonha tem a ver com identidade, é sobre nós mesmos. Ela diz ainda que a vergonha parte do sentimento de que alguma coisa está fundamentalmente errada comigo. Há alguma coisa errada dentro de mim, que faz com que eu me sinta inadequado, inconveniente, não posso pertencer. E também na vergonha, ela comenta, que parece que a nossa própria sobrevivência está em jogo. O Dr. Paul Gilbert segue esse raciocínio numa obra muito elaborada, onde ele desenvolve não só os temas da culpa e da vergonha, mas tantos outros que compõem o quadro, o referencial teórico da terapia focada na compaixão. Ele comenta que a vergonha, ela está focada numa autoavaliação global e a culpa está focada no comportamento. É a mesma ideia já aqui colocada. A vergonha tem a ver com isso. É como eu me vejo e tem um forte componente social. A culpa tem uma relação mais direta com o que eu fiz ou deixei de fazer. Uma das mais importantes contribuições do Dr. Gilbert é que ele recorre à psicologia evolutiva, quer dizer, ele vai até às origens do próprio ser humano, às raízes do processo evolutivo da espécie humana, da condição hoje do Homo sapiens, como que isso tudo se construiu, essa mentalidade que vem sendo construída no próprio ser humano, sua capacidade de pensar sobre si mesmo, a capacidade de ler a mente do outro, essa sofisticação do processo cognitivo do ser humano, intelectual, na base dessas respostas emocionais. Culpa, vergonha, medo, ansiedade, o autocriticismo e muitos outros temas que ele aborda nos seus textos. A ideia básica é a seguinte, amigo ouvinte. A emoção que experimentamos hoje não é uma novidade. Ela nos acompanha no nosso processo evolutivo enquanto seres humanos. E algumas dessas emoções também são compartilhadas pelos animais, sobretudo os mamíferos. Então a gente não pode pensar a emoção fora da condição evolutiva do próprio ser humano, da própria espécie humana. Como diz o Dr. Gilbert, nós evoluímos para ser uma espécie altamente social, regulada pelos nossos relacionamentos. Olha a importância disso, hein? Evoluímos para ser uma espécie altamente social, regulada pelos nossos relacionamentos. Então, a forma como nós nos sentimos tem a ver conosco, com os nossos processos internos, só que esses processos internos não estão separados da vida de relação. A vergonha é um exemplo disso. Porque, por definição, ele aqui nos ensina, a vergonha é essa experiência de ser ou se sentir desvalorizado como um agente social. Isso pode ter relação com as experiências infantis, nessa psicologia do desenvolvimento da pessoa, e também tem relação com os contextos sociais. Por exemplo, as comparações sociais, a experiência das redes sociais, isso pode gerar muita vergonha nas pessoas, porque as redes sociais envolvem um ranking, uma escala social de status. Isso pode despertar ou até promover uma certa depreciação social, sentimentos de rejeição. Eu não faço parte, eu não pertenço. Eu vejo imagens, vídeos de pessoas que se destacam e eu me comparo, seja um destaque econômico, nem sempre é intelectual, mas pode ser também, e aí eu vejo aquilo e me diminuo. Então, vergonha tem um forte apelo de vida social, mais do que a culpa. Isso não é por acaso, não é porque eu nasci na família A, B ou C. Em sentido evolutivo da condição do Homo sapiens, isso remonta às experiências muito recuadas no tempo. E o Dr. Paul Gilbert vai explicar isso. Tem a ver a vergonha, lá no início, com uma mentalidade social de competição. Competição no sentido de fazer algo para que eu não seja ou me sinta excluído. Porque isso vai criar o espaço do não amor. Quem se sente excluído não se sente amado. Por isso, muitas vezes, adotamos, desde lá do início até hoje, estratégias competitivas e também defesas competitivas para que eu não me sinta excluído do grupo, da tribo, da aldeia e hoje das sociedades que valorizam o sucesso material, os padrões dominantes de beleza, a formação acadêmica específica, uma formação intelectual determinada. Então, quando eu vejo ou sinto que eu não tenho ou não pertenço, isso causa um desconforto que pode ser a vergonha. O Dr. Paul Gilbert aprofunda essa abordagem e nos diz que isso só é possível porque nós, Homo sapiens, adquirimos um senso de autoconsciência. É a consciência de si mesmo. Eu sei que eu sou eu. E também uma capacidade altamente sofisticada, que até onde nós sabemos, os animais não possuem, que é a capacidade de imaginar como que eu existo na mente dos outros. Como que eu existo na mente dos outros? Ele diz assim, é por isso que a vergonha pode atingir profundamente o nosso senso de ser e nosso senso de conectividade. Olha a importância disso, amigo ouvinte. Essa capacidade cognitiva, intelectual, mental que o Homo sapiens adquirimos de me imaginar na mente do outro. Será que o fulano me vê como uma pessoa interessante? Acha que eu sou inteligente, bonito ou bonita? Como é que ele me vê? Essa é a base da vergonha. E vamos pensar sobre isso numa sociedade como a nossa, hoje invadida por recursos tecnológicos, de informações que circulam numa velocidade nunca antes vista, onde a imagem conta muito, o desempenho, o sucesso, tudo é tão valorizado, como é fácil se sentir excluído e não pertencendo e ser desinteressante. É fácil cair nisso. Na verdade, são armadilhas que nós precisamos identificar e lidar bem com isso, porque também envolve muitas ilusões. Quantas tristezas e vazios emocionais existem por trás de toda aquela exuberância nas redes sociais? Muitas vezes isso ocorre. Então a vergonha tem uma base pessoal que remonta às experiências infantis, à forma como eu fui criado, as experiências todas que eu vivi nos primeiros anos de vida, a construção dessa identidade, mas também tem a ver com questões mais amplas do ponto de vista da organização social. A culpa, por sua vez, está ligada àquilo que eu fiz. Aí muda o foco. O foco da culpa, geralmente, está dirigido para o externo, para a dor que eu causei, ou o bem que eu não promovi, quando poderia tê-lo feito, digamos assim. Isso é a culpa. É um sentimento cuja atenção está dirigida para fora, para essa dor que eu causei. A vergonha é o contrário. Ela está dirigida internamente para o prejuízo para o self, a reputação, por exemplo. E é importante nós considerarmos que a culpa pode ter um valor social bastante significativo, que normalmente, nos discursos mais comuns, a gente ouve assim, libere-se da culpa, a culpa é sempre prejudicial, depende, porque algum grau de culpa pode ser algo muito terapêutico. O Dr. Gilbert tem uma frase que diz assim, a culpa ajuda a nos aproximarmos do outro. A vergonha, por exemplo, nos afasta do outro, ele diz, e faz nos voltarmos para nós mesmos e para o auto-julgamento ou a negação. Em outras palavras, ele diz, a culpa, como qualquer outra emoção, precisa ser entendida de maneira sábia e também precisa ser tolerada apropriadamente. É claro que não se fala aqui de uma culpa doentia, patológica. A culpa, diz ele, é normal e natural, e deve ser esperada, pois ninguém consegue passar pela vida sem ferir alguém algumas vezes. Então não é como se fala normalmente, não se sinta culpado. A culpa é um bom sinalizador, mas não pode virar uma camisa de força. Eu penso que por essa razão, numa outra perspectiva, Allan Kardec teve o cuidado de analisar a questão na obra O Céu e o Inferno, mas ele destaca no processo de evolução do espírito a importância do arrependimento, da expiação, da culpa, podemos dizer também, e do processo reparador, a reparação. Então isso tem um papel, tem uma importância. Vamos falar de novo. A culpa pode ser um bom sinalizador. Indica no campo da minha consciência que o outro existe e que se eu o ferir, eu tenho que reparar isso, consertar isso. O outro tem valor. A culpa sinaliza isso. Então, quando eu não experimento culpa nenhuma, estamos diante de um problema. Ela é quase que inevitável. Como diz o Dr. Paul Gilbert, em outras palavras, Agora, como que eu vou lidar com ela que muda tudo? Então, vejam que tem também uma dimensão pessoal e interpessoal social. Ele chega a dizer que a culpa nos exige fazer uma jornada empática, é se colocar no lugar do outro. Então, quando eu prejudico alguém, mas não havia intenção, porque quando há o dano intencional, isso tem outro nome, por exemplo, é vingança ou crueldade. Mas quando eu causei um dano involuntariamente a alguém e entro em culpa, a culpa vai me ajudar a sair de um impasse e percorrer um outro caminho. Essa preocupação e sofrimento empático pelo dano causado, isso tem um impacto pessoal, que pode ser negativo, mas do ponto de vista social, interpessoal, isso vai me levar a rever decisões, atitudes e tentar fazer a reparação. Portanto, tem um valor a culpa dentro dessa perspectiva que ele aqui nos coloca. Não pode nos aprisionar, porque quando eu fico fechado na culpa, eu não promovo nenhum tipo de reparação e só causo sofrimento para mim mesmo e a dor do outro permanece. Ele diz uma coisa muito interessante. Quando eu prejudico o outro e não sinto nenhum tipo de culpa, é porque eu o vejo como um estranho ao grupo. Olha o aspecto social disso. Não faz parte da nossa comunidade. Será que isso explica muitos dos comportamentos violentos da atualidade? Não só nas redes sociais, também, e no dia a dia, no cotidiano. Não faz parte do meu grupo, eu posso excluir, acusar, matar, expor, cancelar. Por isso, e retomando inclusive a expressão elevação do sentimento que Allan Kardec utiliza, a resposta a todos esses cenários de conflito está precisamente na compaixão. Como diz o Dr. Gilbert, o treino da compaixão deve romper essas barreiras tribais. O outro existe, eu posso acolhê-lo. Nós evoluímos para isso, e não para a exclusão, para o cancelamento. A nossa casa é uma casa comum, se chama planeta Terra, a humanidade é uma só, heterogênea sem dúvida, mas é uma só. É nesse sentido que culpa e vergonha têm suas dinâmicas individuais e sociais também. Na reconstrução dos cenários do nosso mundo, emocionais, mentais, sociopolíticos, nós vamos precisar de uma alta dose de compaixão, além de outras medidas, evidentemente. E isso é, sem dúvida, um grande desafio para todos nós. A resposta será sempre a compaixão e a autocompaixão. Na vergonha, eu volto o foco para mim mesmo e me sinto diminuído por ser quem eu sou. E como fico muito focado no sistema de ameaça à minha pessoa, eu posso acabar me distanciando e não treinando muito a empatia. A culpa, por outro lado, coloca o foco no externo, a dor que eu causei, e também aciona o sistema de ameaça, sendo que eu consigo treinar um pouco mais a empatia, como explicamos. Nos dois casos, podemos investir muito no nosso valor pessoal e no valor que o outro tem também como pessoa, como ser humano. A compaixão desperta essa conexão com o outro, e a autocompaixão faz com que eu me acolha, me veja como humano e eu dou a mim mesmo a chance de recomeçar, de fazer diferente e descubro também os meus valores, o meu talento pessoal, na verdade, na base, o meu valor incondicional de ser humano. É um tema muito interessante, aberto à reflexão, e esses estudos podem nos ajudar. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz, agradecendo sua presença aqui no programa, apoiando a Rádio Rio de Janeiro. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Horas e 53 minutos. A Rádio Rio de Janeiro apresenta atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje relembrará temas como missão, obsessão e preconceito, abordados por Francisco Cândido Xavier durante o ano de 1971. E a primeira pergunta é a seguinte: espíritos de esfera superior, quando encarnados na Terra, têm consciência da sua missão? Responde Chico Xavier. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta se os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar. A resposta vem direta: não. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que se fim atuam. Mais adiante, questiona se aqueles que são incumbidos de uma importante missão dela têm conhecimento. Os espíritos lhes responderam que algumas vezes assim é. Quase sempre, porém, ignoram. Portanto, podemos dizer que a consciência perfeita das missões dos espíritos superiores nem sempre é plena, porém, lhes é possível tê-la. O que é mais nobre? Renunciar a uma grande missão por amor ou abdicar de um grande amor por uma grande missão? Como saber, entre o destino e o livre-arbítrio, para nós não desviarmos de nossa missão? Responde Chico: através do discernimento, saberemos fazer nossa escolha. Todos temos uma missão a cumprir nos mais diversos campos, umas maiores, outras menores, de acordo com a nossa condição evolutiva. Seguindo a nossa intuição, que na maioria das vezes são orientações dos amigos espirituais, saberemos fazer esta distinção. O estudo constante da doutrina, somada à prática do bem, por certo nos indicarão o caminho sem que nos desviemos de nossa missão. E o que se pode dizer sobre os artistas em geral? É verdade que são diferentes e, quando desencarnam, vão direto para o terceiro plano? Sua missão é sublime ou de resgate? Responde o médium mineiro: os artistas, como os gênios, possuem um desenvolvimento acentuado em um ou mais ramos do conhecimento. Contudo, como é imperativo, só galgarão as esferas superiores quando seu nível moral tiver se elevado o bastante para se comunicar com esferas superiores. Muitos artistas são presas do egoísmo, inveja, orgulho e outros sentimentos inferiores durante a maior parte do tempo. E, segundo suas ações, poderão também passar por reencarnações de resgate, como foi o exemplo de Michelangelo, reencarnado como Aleijadinho. Considerando que uma obsessão perdure por toda uma vida, a alma obsidiada terá alcançado alguma luz devido ao sofrimento passado, mesmo que não tenha tido a chance de se regenerar? Resposta do nosso médium mineiro: viver sob o jugo de uma obsessão renitente é, com certeza, produto de uma estreita ligação entre o obsessor e o obsidiado, uma vez que esse processo não se dá numa única direção. Ou seja, existem sempre inúmeras razões que sustentam um vínculo dessa natureza entre dois espíritos. O fato do espírito encarnado viver nessas condições não lhe habilita juntar dividendos positivos sem nenhum esforço, pois, se seu sofrimento não carregar uma dose considerável de perdão e de amor, dificilmente o obsidiado conseguirá se livrar de seu obsessor. Mas, ao contrário, se aquele que sofre a obsessão procura adotar a postura correta diante do fato, agindo com verdadeira resignação e sentimento de amor fraternal, estará com certeza resgatando seu débito, ao mesmo tempo que auxilia o seu algoz. Sobre o preconceito, é feita a seguinte pergunta ao Francisco Cândido Xavier. Como melhorar a convivência com as pessoas que acreditam que o Espiritismo é um erro, quando o livre-arbítrio não é respeitado dentro de casa, onde o pai segue um caminho e, por se considerar mais experiente, não aceita a religião escolhida pelos filhos? Resposta do nosso médium mineiro. Devemos receber o preconceito contra o Espiritismo com a maior naturalidade e respeito cristão. É aí que ele cresce e se agiganta. A grandeza do uso do livre-arbítrio depende do esforço próprio e do grau de evolução adiantamento do espírito. Não adianta lutar contra o pai que não aceita a religião escolhida pelo filho. Nesse caso, ore por ele, pedindo compreensão. Essa, no nosso entender, é a melhor maneira para manter a harmonia na família. A Rádio Rio de Janeiro apresentou ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Lá de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Bem, meus irmãos, vamos à nossa palestra no dia de hoje, que será proferida pelo nosso irmão Marcos Demário. Nosso irmão é um escritor, educador, palestrante, coordenador do projeto Seara de Luz, editor do canal Orientação Espírita no YouTube, editor-chefe da revista Educação Espírita, produtor e apresentador de programas espíritas na internet, autor de 41 livros. E a palestra de hoje tem como tema Educando com Jesus. Marcos, por favor, e agradeço. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Ecoa há mais de 2000 anos um chamado do Mestre dos Mestres: vinde a mim. É um convite para que nós possamos segui-lo. E há mais de 2000 anos nós estamos ouvindo esse convite: vinde a mim. Ele mesmo indicando que é o caminho para que possamos chegar à perfeição, para que possamos encontrar a felicidade. Vinde a mim. É um pedido, uma solicitação, para que possamos nos movimentar para estarmos com Ele, Jesus, o guia e modelo da humanidade. Mas nos lembra Emmanuel, esse querido benfeitor espiritual, através das mãos mediúnicas de Chico Xavier, que precisamos fazer uma pergunta a nós mesmos. Porque o convite é esse: vinde a mim. Mas nós estamos fazendo esforços para ir ao encontro do Mestre? Ou estamos ainda nos deixando levar pelo mundo, nos deixando levar pelo egoísmo, pelo orgulho? E se estamos realizando esforços para ouvir e aceitar o convite do vinde a mim, que esforços são esses? E eles estão traduzindo todo o potencial divino que temos? Mas alguém pode também pensar: sim, vinde a mim. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Mas como fazer essa caminhada? Como estar com o Mestre? Como chegar a Ele? O próprio Cristo nos deu o roteiro de luz para fazermos essa caminhada. E esse roteiro nos traz parâmetros que são muito importantes para a realização da nossa educação e da educação daqueles que estão conosco. Que roteiro de luz é esse? O Evangelho. E o Evangelho nos traz alguns parâmetros que são muito importantes para a nossa educação e a educação daqueles que estão conosco. A iniciar por aquela resposta que ele dá ao doutor da lei sobre o maior mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e acima de tudo. Então esse é o primeiro parâmetro. Para nos educarmos e caminharmos com Jesus, precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Mas como amar a Deus, se muitas vezes nem sabemos que Ele é? Quando muitas vezes simplesmente não trabalhamos com as crianças e os jovens. E aí ouvimos a resposta daquela criança, quando falamos de Deus. Deus? Que Deus que nada? Tudo é a natureza. As coisas já estão aí e a natureza se renova. Assim é a vida. Essa foi a resposta da criança. Mas tudo tem que ter um princípio. E a própria ciência busca isso. Porque não é possível compreender a vida, compreender o universo, sem que se tenha um princípio, uma causa. Porque algum dia tudo teve início. E como teve início? O Espiritismo nos explica, com Deus. Porque Deus é o princípio de tudo. Deus é a causa de tudo. Mas e Deus? Como é que ele surgiu? E aí o Espiritismo também explica, Deus é o incriado. Deus é aquele que sempre existiu e sempre existirá. E tudo emana dele. E Deus rege a vida em todo o universo através da lei de amor. Porque o amor é a essência da educação. Então, para amarmos a Deus, precisamos compreendê-lo como o Cristo o compreendia. Não apenas como o Criador, mas como Pai. Pai de misericórdia, de bondade, de justiça, soberanamente justo e bom. Esse é o Deus que Jesus nos apresentou e que o Espiritismo resgata para também nolo apresentar. E precisamos então aprender a amar a Deus, porque Deus não erra. Deus sabe muito bem o que faz, porque Ele é a perfeição absoluta. E nada nos acontece aqui na vida por acaso. Tudo tem a sua razão de ser. Então, amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a nossa alma, é o primeiro princípio da educação que necessitamos promover e que Jesus nos apresenta. Mas nesse mesmo diálogo com o doutor da lei, Jesus nos apresenta o segundo princípio dessa educação. Porque não basta amar a Deus acima de todas as coisas. É necessário também amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque todos somos filhos de Deus. E se temos o mesmo Pai em comum, isso significa que somos irmãos. E irmãos devem se amar. Irmãos devem se auxiliar. Irmãos devem ser solidários entre si, fraternos. E é isso que precisamos compreender para derrubar em nós os preconceitos de toda a ordem. As discriminações que ainda fazemos, todas elas com origem no egoísmo, a maior chaga moral que temos na humanidade. E precisamos combater esse egoísmo para que possamos amar o nosso próximo, permitindo também que ele nos ame. E essa é a aplicação, como nos diz Allan Kardec, da educação moral. Não apenas dos outros, mas a educação moral nossa. Porque nós vivemos aqui na Terra sempre olhando para os outros. E apontamos os defeitos dos nossos familiares, os defeitos dos nossos colegas de trabalho, os defeitos dos nossos vizinhos, os defeitos dos nossos amigos e até mesmo os defeitos de quem nós nem conhecemos. Mas precisamos corrigir isso, porque quem vive vendo os defeitos dos outros é porque também tem muitos defeitos. Porque se amasse o próximo, não focaria nos problemas que os outros têm, nos seus vícios, nos seus defeitos, nas suas imperfeições, mas deitaria o olhar sobre si mesmo, para dizer, eu preciso me melhorar nisso, eu preciso me melhorar naquilo, eu ainda tenho esta imperfeição e preciso me trabalhar, porque na medida em que nós nos aperfeiçoamos, vamos, pelo próprio exemplo, arrastar os outros para cada um fazer a sua perfeição, no seu trabalho, com o seu devido tempo. Então nós temos dois princípios da educação com Jesus. Aprendermos a amar a Deus acima de todas as coisas e aprendermos a amar o próximo como a nós mesmos. Mas Jesus, mestre dos mestres, o maior educador desta humanidade, ele sabia que nós iríamos confundir esses dois princípios. Ele sabia que nós iríamos fazer mil interpretações sobre esses dois princípios e haveríamos de nos perder. E então, ele nos apresentou um terceiro princípio dessa educação. E esse terceiro princípio não deixa nenhuma dúvida. E ele então nos diz, para que você se eduque com maior perfeição, para que você não se equivoque, não se engane, para que você possa então realizar a educação moral daqueles que estão com você, coloque em ação o terceiro princípio, faça ao outro somente o que você deseja que o outro lhe faça. É a grande regra da educação. Então nós vamos aprender a amar a Deus, vamos aprender a amar o próximo e vamos aprender a fazer a esse próximo somente o que desejamos, o que ele nos faça. E aí então nós vamos caminhar para o campo do bem. Porque, obviamente, nós somente desejamos que os outros façam o bem para nós. Então, esse é o parâmetro. Somente devemos fazer o bem para os outros. Mas nós já estamos aqui pensando. Não é tão fácil. Falar é fácil. O problema é colocar em prática. E como nós vamos colocar em prática? Aí então, vem a doutrina espírita, naqueles diálogos magistrais que Allan Kardec fez com os espíritos superiores, e indaga justamente isso. Sim, nós compreendemos o alcance, a importância de fazer ao próximo somente o que desejamos que ele nos faça. Mas nós somos tão imperfeitos, nós nos equivocamos tão facilmente, que devemos confessar, apesar de termos esse princípio já há mais de 2000 anos conosco, não fomos capazes ainda de colocá-lo em prática. O que fazer então? E Kardec lança a pergunta, e em nome dos Espíritos, responde Santo Agostinho: faça o que eu fazia quando tive a minha encarnação, quando fiquei conhecido como Santo Agostinho. Todos os dias, no findar do dia, no findar das atividades, eu me recolhia e mentalmente passava em revista o meu dia, desde a hora em que acordei. O que foi que eu fiz durante o dia? Que ações eu tive? Será que essas ações foram boas? Qual é o parâmetro? A minha ação prejudicou alguém? Alguém tem alguma queixa a fazer de mim de hoje? Se não, eu estou no bom caminho. Mas, se sim, é porque eu preciso ainda me melhorar. Mas mesmo assim eu posso me equivocar. Para não me equivocar nessa autoavaliação, é simples. Basta me imaginar numa outra pessoa e ver essa outra pessoa fazendo o que eu fiz. Se esse retrato, se esse espelho eu gostar, então eu estou bem, basta continuar. Mas se eu imaginar a mim mesmo em outra pessoa, estou assistindo mentalmente essa pessoa fazer o que eu fiz e eu não gostar, isso quer dizer que eu prejudiquei alguém. Isso quer dizer que eu ainda não me melhorei como achava que havia feito. Então, estamos colocando em prática o terceiro princípio ensinado por Jesus. Preciso me melhorar, antes de querer melhorar os outros, para que as crianças não cheguem para nós, cruzem lá os seus bracinhos, dão aquele olhar fulminante e sério para nós, e nos repreendam, porque acabaram de ver que não fizemos o certo, acabaram de ouvir o que não deveríamos ter falado. Por isso que a educação com Jesus é prioritariamente a nossa própria educação. Porque se nós não nos educarmos, como haveremos de educar os outros? Se nós não conseguimos amar o próximo, como haveremos de ensinar a essa nova geração que devem amar o próximo? Se vivemos a esquecer de Deus no nosso dia a dia, como vamos querer que as crianças de hoje amem a Deus? Se nós não conseguimos fazer ao próximo somente o que desejamos que ele nos faça, como vamos ensinar essas crianças que devem compartilhar, que devem auxiliar, que não devem fazer o mal, que precisam saber respeitar, se nós mesmos, na frente delas, não estamos respeitando? E aprender a respeitar é outro princípio da educação com Jesus. Porque o mestre nunca exigiu dos outros, inclusive dos seus discípulos diretos, que eles fossem o que não eram, que dessem o que não podiam dar. Porque ele compreendia a cada um de nós. Tanto que lá no final, já na cruz, antes de retornar ao mundo espiritual, ele olha para a multidão, olha para o céu e faz uma solicitação: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Porque ele nos compreendia, ele nos respeitava. Pede ao Pai que nos perdoe, para que tenhamos novas oportunidades, até o dia em que vamos compreender e vamos saber o que estamos fazendo. E aí é a bênção da reencarnação, porque todos nós somos imortais. A vida sempre continua, mas isso não quer dizer que tenhamos que ficar adiando esse nosso processo de autoeducação, de autoiluminação, de autoconhecimento. É porque em encarnações passadas ficamos adiando que muitas vezes nesta encarnação acabamos passando por expiações e às vezes provas muito duras, quando já podíamos estar num estado espiritual muito maior. E poderíamos estar cumprindo missões a benefício da humanidade. Então hoje, com o Espiritismo revivendo o Evangelho, hoje é o dia de iniciarmos com fé, com força de vontade, essa nossa autoeducação. E começarmos a desenvolver as virtudes, combatendo automaticamente os vícios. E o roteiro é o Evangelho. Não apenas para ser lido, memorizado e comentado, mas, como nos dizem os Espíritos, para ser vivido no dia a dia, em todas as circunstâncias que nos envolvem. Sejam essas circunstâncias familiares, profissionais, sociais, enfim, em todos os lugares em que estivermos e com todas as pessoas com quem estivermos, precisamos fazer o esforço de viver os ensinos morais de Jesus, que estão contidos no Evangelho e que são estudados pelo Espiritismo na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, que foi lançada exatamente neste dia, 15 de abril de 1864, reunindo as mensagens dos Espíritos, as passagens do Novo Testamento e os comentários de Allan Kardec. Uma obra dedicada exclusivamente a estudar os ensinos morais de Jesus. Porque esse é o terreno comum de todos os seres humanos, de todos os quadrantes deste planeta, independente de religião. Então, paremos de discutir, mas façamos os esforços de viver, de sermos o Evangelho vivo, para que as pessoas olhem para nós, e apesar de ainda termos esta ou aquela imperfeição, nos verem como um bom exemplo. E terão a tendência, cada um no seu tempo, de seguir o bom exemplo. Mas também se ninguém nos seguir, isso pouco importa. Porque precisamos fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar qualquer tipo de retribuição. Porque o Evangelho é isso. É o amor ao próximo. É a caridade. É a beneficência. É o perdão das ofensas. Mesmo que ninguém nos retribua, nem com um muito obrigado. Temos que continuar, porque Jesus continuou. Jesus foi perseguido. Levaram-no à crucificação, mas ele não parou um minuto sequer de amar e de fazer o bem, de ensinar esse amor e se dar como testemunho. Porque as obras testificam dele. E ele só fez obras do bem. Não foi compreendido. Foi injuriado. Ora, se isso aconteceu com o mestre, quem somos nós para querer receber a gratidão dos outros? Nós temos que ter a consciência tranquila que estamos fazendo o esforço para o nosso aperfeiçoamento, que estamos tentando semear o bem, e o resto é com Deus, nosso Pai, porque Ele sabe de nós, e como a lei divina está gravada na nossa consciência, o que precisamos ter é a consciência em paz, de quem está trabalhando consigo, e está tentando ser o melhor exemplo, e está levando o Evangelho para os outros, principalmente para as novas gerações, que andam tão egoístas, tão imediatistas, uma nova geração em que muitos estão mundanos, vivendo só o mundo material, olhando apenas as questões de ordem financeira, muitas pessoas achando que são donas do mundo, e nós precisamos mostrar que não é assim, não, porque esta existência, se ela teve um começo no nascimento, ela tem um fim na morte. que é apenas do corpo, porque nós somos almas imortais, e tudo o que fazemos aqui na terra tem consequências, e é da lei divina que sempre deveremos assumir as consequências das nossas ações. Por isso Jesus veio com outro princípio da educação: a cada um é dado segundo as suas obras. E nós podemos acrescentar: nem mais e nem menos. Por isso que não temos nada que reclamar, mas temos a resignação e a fé de continuar com toda a coragem, porque sabemos que se estamos passando por isto ou por aquilo, é porque merecemos. Lar de Frei Luiz está apresentando A Palestra que Você Não Assistiu. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. 15 horas e 24 minutos. Rádio Rio de Janeiro. Você já ouviu falar na Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso? É uma instituição criada por Geraldo de Aquino há 74 anos, com o objetivo de apoiar a velhice desamparada e pessoas em situação de vulnerabilidade. Lá, são 28 senhoras idosas assistidas e ela, como mãe da nossa emissora, precisa de sua força para continuar a missão. Há muitas formas de colaborar. Para mais informações, ligue 21-2462-5176 ou 21-99-657-1237. Cooperar com a paz é dever de todos. É interceder junto a Deus para a fraternidade reinar em todos os recantos da Terra. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade na campanha pela paz. Do mundo não se leva nada, mas enquanto você está aqui, tem coisas que precisam de cuidado e proteção: a saúde, recursos pessoais, a carreira, patrimônio familiar, até os portáteis do dia a dia, como seu celular, por exemplo. Diante da imprecisão da vida, faça um bom seguro. Figueira e Associados, seguros personalizados para sua realidade, acessíveis ao seu orçamento. Um gesto de amor, assegurando o presente e o futuro seu e da sua família. Visite o site figueiraeassociados.com.br. Siga no Instagram Figueira e Associados, há 25 anos cuidando de pessoas e empresas. Informações: WhatsApp 21-2221-9134. A Rádio Rio de Janeiro está na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da rádio. Rádio Rio de Janeiro. No seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial. E você pode ver e ouvir a emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, cada vez mais perto de você. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Você que busca luz, conhecimento e paz interior, tem uma ótima notícia para você. A Livraria Bezerra de Menezes, em Niterói, está de portas abertas para os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Neste mês especial de Páscoa, todo o estoque está com 5% de desconto para pagamentos no Pix ou em dinheiro. É a oportunidade perfeita para renovar sua fé, ampliar seu conhecimento e levar para casa ensinamentos que transformam vidas. E se preferir, fazemos entregas direto pelo WhatsApp. Entre em contato agora mesmo pelo número 219-8848-6084. 219-8848-6084.

perdão, porque esta existência, se ela teve um começo no nascimento, ela tem um fim na morte, que é apenas do corpo, porque nós somos almas imortais, e tudo o que fazemos aqui na terra tem consequências, e é da lei divina que sempre deveremos assumir as consequências das nossas ações. Por isso Jesus veio com outro princípio da educação: a cada um é dado segundo as suas obras. E nós podemos acrescentar: nem mais e nem menos. Por isso que não temos nada que reclamar, mas temos a resignação e a fé de continuar com toda a coragem, porque sabemos que se estamos passando por isto ou por aquilo, é porque merecemos. Seja por causas que remontam às existências passadas, sejam por causas desta existência. Porque muitas vezes nós sofremos por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, por causa dos nossos preconceitos, por causa da nossa teimosia. Então merecemos. Mas podemos ser felizes? Sim, a felicidade relativa de quem se desapega de si mesmo e das questões unicamente de ordem material e está trabalhando pelo seu aperfeiçoamento, praticando a caridade. E então Allan Kardec, estudando o Evangelho, levanta a bandeira de todos nós espíritas: fora da caridade não há salvação. E lembrando que a caridade tem duas grandes formas de execução: a caridade material, que vai justamente ao socorro daquele que está sofrendo, que precisa do agasalho, que precisa do alimento e assim por diante, mas a caridade moral. A caridade moral de ensinar o amor a Deus. A caridade moral de ensinar o amor ao próximo. A caridade moral de dar o ombro ao amigo. A caridade moral da orientação. A caridade moral de esclarecer sobre a vida eterna, a pluralidade das existências, dos mundos habitados, da vida que continua no depois da morte, e que nós não somos este corpo, embora precisamos, obviamente, cuidar dele, porque é dádiva divina para nós na atual encarnação. E aí então nós estaremos nos educando e educando ao próximo. Não é por outro motivo que o movimento espírita brasileiro lançou para o Brasil e o mundo a campanha de evangelização infanto-juvenil, que logo logo já estará completando 50 anos de existência. Porque evangelizar é ligar a criança e o jovem ao Evangelho. Não apenas de forma teórica, que ele conheça as passagens da vida de Jesus, que ele conheça os principais ensinos de Jesus, porque às vezes nós conhecemos, mas não praticamos, nós ensinamos, mas não vivenciamos. Nós temos que levar as novas gerações para a prática da caridade, a prática efetiva do amor ao próximo, seja ele quem for. E aí nós parabenizamos uma escola de Recife, lá em Pernambuco, que é uma chamada escola de elite, porque está num dos principais bairros de Recife. Todos os alunos são de famílias que estão muito bem de vida, a mensalidade é caríssima, mas nós temos que parabenizar essa escola, porque todos os meses, obedecendo uma escala, professores e alunos saem da escola e vão para bairros de periferia de Recife. E nesses bairros periféricos, subúrbios afastados, onde a miséria está presente, professores levam seus alunos para conhecer essa realidade social. e saber o que os moradores ali necessitam. E o que eles, que estão muito bem de vida, podem fazer. Não apenas para o socorro imediato, mas o que poderão fazer também em campanhas, ações efetivas e pensando no futuro para a melhoria social dessa periferia. Porque no amor ao próximo, nós temos que combater toda e qualquer injustiça social. Os espíritos superiores são muito claros. Enquanto aqui na Terra nós não colocarmos em prática o Evangelho, não seremos uma civilização. Porque numa verdadeira civilização, os ensinos morais de Jesus estarão plenamente em prática. E ninguém poderá morrer de fome. Ninguém poderá ficar desempregado. Ninguém poderá estar marginalizado. Porque é o amai-vos uns aos outros. E quem ama o seu próximo não o deixará em penúria, em situação difícil. E é claro que olhando para o mundo atual, nós temos que reconhecer que estamos muito longe disso. Porque Jesus não está na educação que temos promovido. Na maioria das famílias e nas escolas. Onde está Jesus na educação? Jesus está circunscrito às doutrinas religiosas, às igrejas, aos templos, aos centros espíritas. E aquelas famílias que já entenderam a importância da educação com Jesus e realizam o Evangelho no lar e procuram levar os seus filhos ao catecismo e, no nosso caso, à evangelização espírita. Mas esse número ainda é pequeno. A maioria não está nem aí com Jesus. Estão preocupados com a formação profissional, técnica. Estão preocupados com o acúmulo de conhecimentos, com o desenvolvimento das habilidades, do cognitivo. O que a criança vai ser quando crescer? Mas a resposta é sempre a nível profissional. É sempre a nível do melhor casamento. É sempre a nível de obter o poder temporal da terra. E Jesus? Ah, Jesus passa longe. Não está nos nossos interesses imediatos na promoção da educação. E então, não estamos moralizando. Não estamos espiritualizando. Mas estamos promovendo discussões intermináveis. Se Jesus é messiânico, se Jesus é histórico, se Jesus existiu, se os evangelhos são verdadeiros, e nos perdermos nisso. Quando só precisamos aprender a amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, fazendo a esse próximo somente o que desejamos que ele nos faça, e aprendendo que a cada um, perante a lei divina, será dado sempre segundo as suas obras. Os ensinos de Jesus, como mestre dos mestres, eles são muito claros, objetivos, mas são todos morais. Porque fomos criados por Deus para chegarmos à perfeição. Todos nós. Um dia seremos espíritos perfeitos. E o modelo é Jesus, está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é o Espírito mais superior que Deus nos concedeu a conhecer. É o nosso guia e modelo. Com Jesus, nós aprendemos a fraternidade, a solidariedade, a bondade. Com Jesus, nós conseguimos desenvolver as virtudes que estão em germe conosco. Por isso o Espiritismo proclama a educação com Jesus, o Cristo, o enviado de Deus, aquele que veio nos ensinar a amarmos-nos. E precisamos então lutar por isso. Amarmo-nos. Independente se temos relações consanguíneas ou não, se temos relações espirituais ou não, porque somos filhos de Deus. Lutemos para superar preconceitos, discriminações, renovemo-nos, transformemo-nos moralmente. Esse é o caminho. E resgatemos Jesus na educação. Porque enquanto o Evangelho estiver fora da família, enquanto o Evangelho estiver fora da escola, nós teremos mil problemas na humanidade. E está mais do que na hora de compreendermos isso. Porque afinal, Jesus viveu aqui na Terra há mais de 2000 anos. Porque nós já estamos no ano 2026. 2000 anos já passaram. E o Evangelho está aí. O Espiritismo já tem mais de 160 anos resgatando o Evangelho. Quanto tempo mais nós vamos esperar? Por isso então, recordemos novamente a pergunta feita por Emmanuel. Vinde a mim, é a palavra vigorosa de Jesus. Mas em verdade, nós estamos indo até Ele? Ou estamos acomodados aqui no mundo? E mesmo com a doutrina espírita, nós estamos fazendo dela apenas uma coisa linda, bonita, que vivenciamos aqui na instituição espírita, mas fora, nem sempre. Então, ecoa conosco a pergunta de Emmanuel. Estamos indo? E como estamos indo? Já não deveríamos estarmos muito mais adiantados moralmente e espiritualmente? O vinde a mim já não deveria vibrar na nossa alma, nos colocando acima de tudo? Mas não é o que tem acontecido. E muitas pessoas frequentam a instituição espírita uma vez por semana. Vão lá para o tratamento espiritual, receber o passe, leva a garrafinha com água, e até semana que vem. Mas durante a semana, não pratica o bem ao próximo. Durante a semana briga com o cachorro, com o gato, com a tartaruga, com o vizinho, com os filhos, com o cônjuge. Perde emprego, porque é pavio curto. Briga no trânsito, mas aí chega o dia da semana seguinte, instituição espírita. E aí, chega aqui, e aqui é todo paz e amor, e faz tudo o que tem que fazer, termina, vai sair, trânsito terrível para poder sair daqui, porque muita gente, muitos veículos, e já começa a praguejar. Então, Emmanuel tem razão a nos perguntar, o convite é esse, vinde a mim, mas estamos indo? E de que jeito estamos indo? E aí chega aqui e vem se queixar, ah, eu frequento aqui há tanto tempo, ah, eu ouço essas lições maravilhosas da doutrina espírita e do Evangelho, mas a minha vida é um sofrimento só. A minha vida é um rosário de problemas, e eu não sei o que acontece. À luz do Evangelho e da doutrina espírita, nós sabemos. É que você acha tudo lindo, maravilhoso, vai às lágrimas aqui dentro, mas não se transforma, não muda. E no dia a dia, não pratica nada do que ouve, do que lê, do que estuda. E o Evangelho é isso, algo muito bonito. As mensagens dos Espíritos, nossa, que coisa maravilhosa. Mas não vive, não vivencia. E aí o vinde a mim fica ecoando e nós vamos passando à margem do convite. E nós precisamos olhar para os discípulos do Mestre, quando este foi convidá-los, quando ele chama Pedro, quando ele chama Tiago, João, ele faz o convite: vinde a mim, segui-me, farei de vocês pescadores de homens. Segundo as narrativas evangélicas, ninguém titubeou, nenhum deles. E Mateus, que era conhecido como Levi, que trabalhava na coletoria, no recolhimento dos impostos, ele estava no trabalho, e ele relata o que acontece nesse momento do convite com ele mesmo. Ele está lá no trabalho, fazendo os lançamentos, pegando dinheiro, os impostos, e Jesus aparece na entrada. Ele levanta a cabeça e olha, e vê aquela figura esplendorosa diante dele. Ele sente uma comoção, um arrebatamento, e Jesus só está olhando para ele, sem fazer nada. E ele fica lá parado, magnetizado, e Jesus então diz a ele: segue-me. E Mateus assinala lá no evangelho que ele mesmo escreveu: e ele, Mateus, o seguiu. Vinde a mim. E todos eles aceitaram o convite. E tantos outros personagens relatados no evangelho. Mas o vinde a mim não era somente para eles, é para todos nós. Vinde a mim. Segue-me. Ama a Deus acima de todas as coisas. Ama o próximo como a si mesmo. Faz ao outro somente o que você deseja que ele lhe faça. Perdoe as ofensas. Lembre-se, perante a lei divina, você vai responder pelas suas obras. E agora que você encontrou a doutrina espírita, agora que você está encontrando o evangelho redivivo, não deixe escapar esse convite. Vinde a mim, tenha em Jesus o guia e o modelo, para que você possa alcançar a paz, a felicidade, e para que possamos, em conjunto com Jesus, fazermos uma nova humanidade, para que possamos aqui na Terra não mais termos o mal como temos hoje, mas fazendo o bem predominar. E aí sim, nós poderemos dizer que estamos com Jesus. Vinde a mim. Esse é o convite. O convite para uma nova educação. Uma nova educação na família, uma nova educação na escola, uma nova educação conosco mesmo. Vinde a mim. Não deixemos, agora, já, que esse convite passe por nós. Nós precisamos agarrá-lo, pegá-lo e dizer, lá do fundo do coração, de toda a alma: Senhor, eu ouvi finalmente o convite, e desta vez não vou deixá-lo passar por mim. Eu aceito, mas eu sei que o Senhor não teve uma pedra para repousar a sua cabeça. Não importa, porque agora eu entendi a necessidade do bem, a necessidade do amor. Dá-me então a fé e a coragem para o enfrentamento de mim mesmo, e que eu possa então ser um verdadeiro educador, que vai sensibilizar essas almas reencarnadas, que vai preparar o mundo novo, mesmo que tenha que ir às raias do sacrifício, porque o amanhã Esse futuro que nos aguarda, aqui mesmo na humanidade terrena, será um amanhã mais glorioso. Porque tenho certeza que esse amanhã, diante de todos esses esforços, será muito, mas muito melhor do que hoje. E então, quando eu tiver que reencarnar aqui mesmo na Terra, reencarnarei feliz, porque saberei que simplesmente vou dar continuidade a esse processo educacional regido pelo Evangelho, para que finalmente, aqui na Terra, todos nós consigamos amarmos uns aos outros. Portanto, não esqueçamos desse convite. Vinde a mim. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu. A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. 15:54. Nos passos de Jesus. A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 44, e tem o seguinte texto: disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem: libertemos. É importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo, trazendo-o de volta à vida, pede para que seja restituído à liberdade. Desatai-o e deixai-o ir, diz o Senhor. O companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. Também nós temos, no mundo da própria alma, os que tombam na fossa da negação, os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças e os que nos lançam em abandono assemelham-se a mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. Lembrá-los é como reavivar velhas úlceras. Entretanto, para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, é imperioso retirá-los do coração e devolvê-los ao sol da existência. Não basta, porém, esse gesto de libertação para nós. É imprescindível haja de nossa parte auxílio a eles para que se desagrilhoem. Nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo compromisso, ajustando-os a si próprios. Aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão. Se alguém assim caiu na morte do mal, diante de ti, ajuda-o a refazer-se para o bem. Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente acessando o site radioriodejaneiro.digital e nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Filie-se ao Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. Carinho, amor e atenção, os bens da terra, respeito porque me ajudam na evolução. mas tenho um amor que se chama Jesus. Me doei inteirinho, transformando o caminho em bênção de Jesus.